field, we're painting the roses red. Oh, pardon me, but Mr. Three, why must you paint them red? O mundo de Walt Disney. Programa de Rafael Vasconcelos. A 5 de dezembro de 1901, nasce Walter Elias Disney, na área de Hermosa, em Chicago. Foi um dos 5 filhos de Elias Disney, um empreiteiro descendente de imigrantes irlandeses no Canadá, e Flora Cole Disney, de ascendência germânica, que era professora na escola primária. Walt viveu grande parte da sua infância em Marceline, desde muito novo que mostrou grande interesse pelas artes. Para além de trabalhar com Mardina, Disney vendia desenhos aos seus vizinhos para fazer dinheiro extra. No entanto, não tinha liberdade para gastá-lo, pois seu pai era uma pessoa dura, obrigava Walt e seus irmãos a guardarem para o futuro. Em 1911, Walt e sua família mudaram-se para o Kansas, onde contatou muito com seu tio Mike Martin, um maquinista de comboios, desenvolvendo assim uma grande paixão por comboios. Disney estudou arte e fotografia, assistindo aos domingos a cursos no Kansas City Arts Institute. E depois de se terem mudado para Chicago, inscreveu-se na McKinley Art School e em cursos noturnos na Chicago Academy of Fine Arts, sob a tutela de Louis Grell. Tornou-se o cartunista do jornal da escola, desenhando temas patrióticos sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, com 16 anos, Walt decidiu sair da escola para se alistar no exército americano, mas foi rejeitado por não ter idade adequada. Não satisfeito, juntou-se à Cruz Vermelha e foi enviado para a França, onde permaneceu um ano a guiar uma ambulância, que estava decorada com desenhos feitos por Walt para tentar alegrar as pessoas. Após regressar a Kansas City, Walt Disney obteve um pequeno trabalho como cartunista de jornais. Algum tempo depois, seu irmão, Roy Disney, pessoa de grande importância no desenvolvimento de Walt, encontrou um lugar de trabalho para ele no Pezman Rubin Art Studio, onde fez anúncios para jornais, revistas e salas de espetáculo. Neste ateliê conheceu Ubi Earth Iwerks, um habilidoso cartunista que se tornou um importante associado no início da sua carreira. Ambos fundaram uma empresa comercial. Em 1920, surgiu assim a Iwerks Disney Commercial Artists, que durou pouco tempo. Posteriormente, na Kansas City Film Ad Company, Disney e Iwerks produziram filmes de animação publicitários com figuras recortadas. Disney interessou-se pela animação e fundou o seu próprio negócio. Apresentadas como Newman Lofograms, as curtas-metragens de animação de Disney tornaram-se populares em Kansas City e o sucesso conduziu à criação de um ateliê de animação chamado Lofogram, para o qual foram contratados vários artistas do desenho animado. Em 1920, Disney continuou a criar e comercializar animações, aperfeiçoando uma técnica que permitia combinar imagens de atores reais com bonecos animados. Depois da falência da Lofogram por excesso de dívidas, em 1923, Walt seguiu para Hollywood, Califórnia. Na capital da indústria do cinema, Walt e Roy Disney reuniram todas as suas economias para criar um pequeno estúdio na garagem de seu tio. Trazem Ube Iwerks para trabalhar com eles e assim surge The Disney Brothers Studio. Chip-chip-chip-chip-chip-chip-chiree, a sweep is as lucky can be. Chip-chimini, chip-chimini, chip-chip-chiroo, good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri, a sweep is as lucky can be. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri, good luck we're above when I shake hands with you. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri, a sweep is as lucky can be. Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri, good luck we're above when I shake hands with you. Logo no início da empresa receberam um pedido de distribuição de Nova York para a curta-metragem Alice's Wonderland, concebido ainda em Kansas City, misturando animação e live action, sendo a primeira da série Alice's Comet. De seguida, a Disney Brothers criou para Universal Pictures uma icônica personagem chamada Oswald the Lucky Rabbit, concebida e desenhada por Iwerks, inspirada em vários personagens da época, como Felix the Cat, Crazy Cat, O primeiro filme de Oswald foi Por Papá, o qual foi rejeitado pela Universal. Elaboraram então um segundo filme, Trolley Trumbulls, obtendo esse um grande sucesso, passando Oswald a uma das principais personagens da época, a par de Cuckoo the Clown e Felix the Cat. Porém, tempos depois, com graves problemas econômicos, a Disney Brothers entrou em falência. E para além disso, Walt Disney perdeu os direitos de Oswald para a Universal, devido a um equívoco, pois a Universal, que estava encarregada da distribuição das curtas-metragens, tinha no contrato uma pequena cláusula que passou despercebida à Disney, a qual implicava a cedência de todos os direitos da personagem para a companhia. Walt ficou furioso com esse desfecho, jurando para si mesmo nunca ceder qualquer tipo de direito das suas personagens para outras empresas. Curiosidade, referimos que, recentemente, a Disney Company recuperou os direitos de Oswald, com uma troca inusitada com a Universal. Trocaram Alan Richard Michaels, um dos principais narradores desportivos de um dos canais de TV, pela personagem. Após isto, a Disney lançou um videojogo chamado Happy Mickey, no qual Mickey Mouse vai salvar Oswald de um poderoso vilão. In fact, they'll soon be dead. Oh, and yet we go ahead, painting the roses red. Painting the roses red, we're painting the roses red. Oh, pardon me, but Mr. Three, why must you paint them red? Huh? Oh! Well, the fact is, miss, we planted the white roses by mistake. The queen, she likes some bread. If she saw white instead, she'd raise a fuss, and each of us would quickly lose his head. Goodness! Since this is a part we dread, we're painting the roses red. Oh dear! Then let me help you. Painting the roses red. We're painting the roses red. Go tell the queen what you have seen, or say that's what we said. But we're painting the roses red. Yes, painting the roses red. Not pink, not green, not aquamarine. We're painting the roses red. A criação de Walt Disney foi Mickey Mouse, personagem criado durante uma viagem de comboio na volta para a Califórnia após ter perdido Oswald para a Universal. Inspirada num rato adotado como animal doméstico enquanto trabalhava no Lofogram Studio em Kansas City. Inicialmente o nome de Mickey Mouse era Mortimer, contudo, graças à sugestão da esposa de Walt, Lillian Bounds, o nome do nosso querido rato foi alterado para Mickey Mouse antes do seu lançamento. Thank you. Assim, Mickey Mouse foi criado em 1928 e o seu primeiro filme animado intitulou-se Plain Crazy. Todavia, antes que o trabalho pudesse ser finalizado, o som irrompeu com sucesso nos ecrãs de cinema. Desta forma, Mickey teve a sua estreia com uma animação sonora intitulada Steamboat Willie, o primeiro desenho animado sonoro, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova York, a 18 de novembro de 1928, para um público que aguardava ansioso pela primeira aparição de Mickey Mouse. A voz de Mickey foi gravada pelo seu próprio criador, Walt Disney. Oh, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone, without your dog. Yeah, all alone. You know, I used to have a little cat once. And when it was left all alone, it'd cry... Os filmes anteriores, Mudos de Mickey, Plain Crazy e The Galloping Gaúcho, foram refeitos e exibidos como banda sonora. Com a iniciativa, a empresa de Walt Disney ganhou muito dinheiro, além da notoriedade pelas excelentes animações que produziam. Do-da-day! Now that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippity-doo-da, zippity-ay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-da, zippity-ay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-da, zippity-ay. Wonderful feeling, wonderful day. Yes, sir. Zippity-doo-da, zippity-ay. My, oh my, what a wonderful day. Oh, plenty of sunshine in the way. Zippity-doo-da. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-da, zippity-ay. Wonderful feeling, feeling this way. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Em 1940, a construção dos estúdios em Burbank estava terminada, e a equipe do Walt incluía mais de 1000 profissionais, entre eles animadores, argumentistas e técnicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, 94% deste grupo estava envolvido em trabalhos para o governo, propaganda para serviços militares, filmes sobre saúde, entre outros que até hoje são exibidos por todo o mundo pelo Departamento de Estado norte-americano. Desta forma, Walt podia contar apenas com a outra parte dos seus funcionários, com os quais se dedicou à produção de comédias curtas, consideradas essenciais para levantar a moral de civis e de militares. A animação musical The Three Caballeros estreou em 1944, envolvendo atores reais com animação, um processo usado com sucesso em outros lançamentos posteriores, como Song of the South, de 1946, e o altamente aclamado Mary Poppins, realizado por Robert Stevenson em 1964. Ao todo, 81 filmes foram lançados pelo estúdio durante a vida de Walt. Full of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence, they find their task is not a grind. Pela arte à animação era imenso. Desta forma, assim que o Technicolor surgiu, foi logo utilizado na série de curtas-metragens Silly Symphonies, em 1932, com o filme intitulado Flowers and Trees, da série Silly Symphonies. Recebeu o primeiro de seus 32 Oscars, bem como um Oscar especial pela criação de Mickey Mouse. Em 1937 foi lançado The Old Mill, realizado por Wilfred Jackson, sendo a primeira curta-metragem da Disney a empregar a multiplane camera, obtendo um efeito tridimensional. Estreou a animação Snow White and the Seven Dwarfs, Branca de Neve e os Sete Anões, a primeira longa-metragem de animação musical exibida pela primeira vez no Carthay Circle Theatre em Los Angeles, tendo sido produzido com a gigantesca soma de $1,499,000 durante o período da Grande Depressão, sendo este filme considerado até hoje como um dos seus grandes feitos e um dos monumentos impressíveis da indústria do cinema. Thank you. to love and soon you'll find you're dancing to the tune. Oh, no, no, no, no. Put them in the tub. When hearts are high, the time will shine, so whistle while you work. Graças a essa criação, sucesso de bilheteira em todo o mundo, Walt Disney ganhou um novo Oscar, que na realidade foi representado por 7 estatuetas numa homenagem da Academia aos anões do filme. A partir daí, o trabalho de Disney nunca mais parou de brilhar. A cada nova estreia, Walt Disney cativava ainda mais o seu público. Que se sucederam, destacamos Pinóquio e Fantasia de 1940, Dumbo de 1941, Bambi de 1942, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad de 1949, Cinderella de 1950, Alice in Wonderland de 1951, Peter Pan de 1953, entre outros. O grande rival de Disney na década de 30 foi Max Fleischer e a sua também inesquecível personagem Betty Boop. Obtido com os filmes Desde há muito que o Walt planeava criar um parque de diversões que permitisse que as crianças e adultos pudessem brincar juntos e que tal parque fosse constantemente aprimorado, trazendo sempre novas atrações para os seus visitantes. Tendo como ponto de partida essa ideia e a experiência de visitar outros espaços de diversão nos Estados Unidos, Disney resolveu desenvolver a Disneyland e, para o efeito, criou em 1952 uma organização denominada WED. Procurou um enorme terreno na área de Los Angeles, na Califórnia, para que pudesse iniciar a construção do seu parque. Foi assim que Walt adquiriu um grande pedaço de terra em Anaheim, Los Angeles. Graças ao empenho e à criatividade de Walt e da sua equipa, a 17 de julho de 1955, a Disneyland abriu as suas portas para o público, custando $17 milhões e cujo investimento rapidamente foi multiplicado por 10. O parque contou com cerca de 28 mil convidados na data da sua inauguração. Apesar de alguns problemas na inauguração, maiormente críticas negativas da imprensa, Walt Disney, que sempre buscou excelência e qualidade, preparou os seus funcionários, treinando-os adequadamente no que respeita ao tratamento que deveria ser dado aos visitantes, bem como outros detalhes, com o objetivo de tornar a experiência dos seus clientes única. This is not Santa's workshop. It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Now, a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this, but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities which become a part of Disneyland. Now, we've just finished the first year of our second decade. It was a big year for the opening of many new attractions. Since they were opened, 7 million people have enjoyed them. So we'd like for you to see and enjoy them too. But first, let's turn back the calendar to the beginning of Disneyland's second decade. Após a reinauguração do parque, e com o seu enorme sucesso, toda a área próxima ao parque se valorizou sobremaneira, impossibilitando a Walt qualquer expansão. Assim, Disney começou a buscar outras alternativas para alçar voos mais altos e decidiu construir na cidade de Orlando, na Flórida, o maior parque temático de todo o mundo. Interessou-se profundamente pela fundação do California Institute of the Arts, uma escola profissionalizante de nível universitário, abrangendo todas as artes cênicas e visuais. Do Cole Hart, Disney disse certa vez: "É a principal coisa que espero deixar quando partir para pastagens mais verdejantes. Se eu puder oferecer um lugar para desenvolver talento para o futuro, penso que terei realizado alguma coisa." California Institute of the Arts, fundada em 1961, com a união de duas instituições de ensino, o Los Angeles Conservatory of Music e o Schoen Art Art Institute. O campus está localizado na cidade de Valência, a 51,5 km a noroeste do centro da cidade de Los Angeles. Disney concebeu sua nova escola como um local no qual se ambientavam as artes cênicas e visuais e houvesse colaborações e intercâmbios criativos. Apesar dos lucros obtidos com seus filmes ou com a Disneyland, Walt nunca foi apegado ao dinheiro. Para Disney, o dinheiro somente servia na medida em que lhe permitia produzir melhores filmes, melhorar seus parques temáticos, enfim, desenvolver os seus projetos. Supposed to speak to strangers, but we've met before. I know you. I walked with you once upon a dream. Lady and the Tramp, de 1955, foi o primeiro filme de Walt Disney a utilizar o formato CinemaScope, que inicialmente representou um grande desafio para a equipa da Disney Studios. O belíssimo filme Sleeping Beauty levou 6 anos para ser produzido, sendo estreado em 1959 e sendo o primeiro filme animado em Super Technirama, 70mm e com som em 6 canais estereofónicos. Once upon a dream. Oh, I'm awfully sorry. I didn't mean to frighten you. Oh, it wasn't that. It's just that you're a stranger? Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. I know you, I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam. And I know it's true that visions are seldom all they seem. Infelizmente, terminando a produção do filme The Jungle Book, em meados de 1966, Walt, fumador compulsivo de cigarros, descobriu que sofria de cancro nos pulmões. A 15 de dezembro de 1966, faleceu no Hospital St. Joseph. Infelizmente, Infelizmente, Walt não conseguiu ver um dos seus maiores sonhos realizado, o Disney World. No entanto, o seu irmão, Roy Disney, concretizou o projeto Walt e inaugurou a 1 de outubro de 1971 o tão sonhado parque Walt Disney World, um tributo à filosofia e vida de Walter Elias Disney. Thank you. Disney ao longo da vida foi acusado de atitudes racistas e antissemitas e de explorar estereótipos étnicos em algumas suas animações. Na década de 40 fez parte da organização anticomunista e antissemita Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. Após as mortes dos irmãos Walt e Roy Disney, a Disney Company viveu num período de declínio, pois nesta época a empresa tentou mudar o seu estilo, focando mais nos adolescentes e jovens. Esta mudança não agrada o grande público, assim filmes como Robin Hood, de 1973, The Rescuers, de 1977, conhecido como Bernardo e Bianca em português, e The Fox and the Hound, de 1981, conhecido como Papoose e Dentuça em Portugal, obtém pouco sucesso. Com esses resultados, a Disney Company tentou mudar os realizadores, pensando ser assim possível melhorar a situação na indústria. Mas o resultado era sempre o pior. Em 1990, a empresa regressa ao domínio da família Disney. Com Roy Edward Disney, filho de Roy Disney, a companhia entrou em um período de renascença, voltando a produzir filmes com imenso sucesso, tanto do lado do público quanto do lado da crítica. Entre eles, salientamos The Little Mermaid, de 1989, vencedor de 2 Oscars, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. Beauty and the Beast, de 1991. Primeira animação candidata ao Oscar de melhor filme. The Lion King, de 1994, sendo a terceira animação com a maior bilheteira de todos os tempos, com uma receita de cerca de 987 milhões de dólares. There's far too much to take in here. What to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky. It's great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love. Atualmente, a Walt Disney Company continua em expansão, sendo referência como uma poderosíssima empresa, com divisões no cinema, na televisão, na rádio, na indústria discográfica, nos jogos, nos artigos diversos relacionados com os personagens e com parques temáticos espalhados pelo mundo. just what they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. You eat ants? You better believe it. And you're gonna love the way they tickle. Mowgli, look out! The bare necessities of life will come to you. But where? They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, ow! And you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? Golly, thanks, Blue. Paw paw. Of all the silly gibberish. Come on, Daggy, get with the beat. The bare necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. How about scratching that old left shoulder while you're up there, Mowgli? No, just a hair lower. There. Right there. That's it. Oh, this is beautiful. Oh, that's good. Kid, we've got to get to a tree. This calls for some big scratch. You're lots of fun, Blue. Right on it. Yeah. delicious. Oh, oh, just a little bit. Oh, man, this is really living. So just try and relax. Yeah, cool it. Fall apart in my backyard. 'Cause let me tell you something, little britches. If you act like that bee acts, you're working too hard. And don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. I give up. Well, I hope his luck holds out. Mowgli, how about you, Sam? Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Yeah, man. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Yeah, man. Beautiful. That's real jungle harmony. With all the force of a great typhoon, with all all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Sherazade had 1,000 tales. But master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, sharp blue and house. See, all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant and your melody. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the Shah. Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava. Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Mama. No, no! Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out their little hat? Can your friends go, hey, looky here! Uh-huh. Can your friends go abracadabra, let it rip! And then make the sucker disappear! So don't you sit there, slack your buggy hide! I'm here to answer all your business threats! You got me bona fide, certified. You got a genie to charge the fare. I got a power to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho. Mr. Aladdin, sir, have a wish of two or three. I'm on the job. You big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend. You never had a friend like me. Walter Elias Disney, uma lenda, um herói do século XX, sendo que sua fama se deve a ideias que propagou em vida, a sua imaginação, o seu otimismo e o sucesso alcançado pelos próprios méritos. Esse programa teve locução de Maria Carolina Nunes e Rafael Vasconcelos. Realização de Rafael Vasconcelos.